Agora é só lazer com essas partes. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Aperta o cinto, vou acionar os graves. Lá, lá, lá, lá, lá. Pula, cara preta, pula. Amarelinho quer me pegar, vai tomar perlé. Não tô na dispor de gastar meu Nike, é. Carro cheio de mulher, tipo concurso de Miss. Resgatei no Alphaville, tô descendo pra Paris. Cidade Goiânia tá calor pra caralho. Dispensa o fininho e traz um drinkzinho gelado. Aí sim, hein? Olha o pique das branquinhas rebolando no meio das piriguetes. Filmou? Filmou? Mas pode ficar à vontade, tá comigo, ninguém mexe, é sem estresse, morou? Agora é só lazer com essas partes. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Aperta o cinto, vou acionar os graves. Lá, lá, lá, lá, lá. Pula, cara preta, pula. Meus pais soubessem, falam que não presto. Santinha do pau oco lá na vila é mó sucesso. Jet com os favelado vai curar o seu tédio. Deixa comigo, cata, tenho aqui o seu remédio. É o fluxo. Bem-vindo à minha city. Outro mundo. Aqui é sem limite, tem social na laje. Hoje o circo pega fogo. Bebida aqui não falta, vai ser estouro. Agora é só lazer com essas partes. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Aperta o cinto, vou acionar os graves. Lá, lá, lá, lá, lá. Pula, cara preta, pula. Ô, DJ, solta o pontinho aí pra nós.